nosso fim de noite pela sua Rádio Nacional de Volta Redonda. Rádio Nacional de Volta Redonda em ondas médias, 1500 kHz. ZYJ494 encerra neste instante a sua programação de hoje, dia 20 de dezembro de 1983. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, a partir de 5 da manhã, a Nacional estará de volta no seu rádio, na sua casa. Um bom descanso e muito bom dia.